Muito bem, amigos ligados na Rádio Manaus, a voz da resistência. Está começando mais uma edição do nosso programa de toda quarta-feira, às 21 horas, o Na Brisa do Reggae. Espero que esteja tudo bem com você aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver curtindo a Rádio Manaus. Espero que esteja tudo legal, tudo tranquilo, para que a gente possa curtir juntos agora uma hora com o melhor do reggae nacional e internacional. Aqui eu, Jefferson Sampaio, direto de Floripa, isso mesmo, aqui capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis, um lugar maravilhoso com belezas naturais maravilhosas, né? Eu falo sempre do lugar, né? Não das pessoas. Se é que você me entende, né? 21 horas e 1 minuto aqui em Floripa nesse momento. A temperatura é de 23 graus. É. 23 graus. Tá bem abafado, cara, né? Tivemos uns dias aí com uns dias mais a menos, né? Mas hoje já tá a mais, né? Já não tá a menos, tá a mais. 23 graus, sensação de 23, mas cai uma pequena quantidade de gotículas aí na nossa noite aqui da ilha, uma chuva não tão importante, mas uma chuvinha aí caindo em algumas regiões aqui da ilha, no norte da ilha. Agora há pouco estava chovendo, né? Não forte, mas um pouquinho de chuva aí para dar uma refrescada, né? Nessa nossa noite de 29 de março hoje, hein? 29 de março de 2023. É, isso aí, já estamos finalizando o mês de março aí já. O último programa aí do Na Brisa do mês de março, né? Mas é isso, chega de papo furado, já dei a temperatura, 23 graus, sensação 23, chovendo na ilha, parece que lá para Porto, região de Porto Alegre também estava chovendo e tá mais abafado que aqui, né? Temperatura, pelo menos pelo site da meteorologia aqui, diz que está nesse momento lá em Porto Alegre 26 graus. Com a sensação de 27, ou seja, está mais abafado para a região lá de Porto Alegre. Temos também aqui Passo Fundo, 28 graus nesse momento. Santa Rosa, 32 graus nesse momento. Santa Maria, 27. Uruguaiana, 29 graus, cara, nesse horário, hein? Pelo amor de Deus. E eu achando ruim aqui os meus 23 graus, aí eu tenho que estar feliz da vida, essa é a verdade, né? Então vamos lá, vamos começar o nosso programa de hoje abrindo com um grande som da banda Alpha Blonde. É, Alpha Blonde, pra quem curte reggae sabe quem são, né? And the Nate Rebels. É, The Nate Rebels. O nome da música é Brigadier Sabari. Vamos abrir a brisa do reggae já com grande sucesso do Alpha Blonde. Aumenta o som que a brisa tá entrando no ar. Na brisa do reggae. Matafa Sabari. Opa, que beleza, hein, cara? Começamos com chave de ouro, certamente, o nosso programa de hoje, já com esse grande sucesso aqui do Alpha Blonde, Brigadier Sabari, cara. Os caras cantam em francês o negócio, aí. Te mete com os caras do Alpha Blonde, meu amigo. Os sons desses caras são muito bons, velho. Na boa, né? 21 horas e 8 minutos, você está curtindo aqui na Manaua. O programa Na Brisa do Reggae. Vamos direto com Bob Marley e The Wailers agora com I Shot the Sheriff. Essa empolgação aqui, cara, é porque o verão tá indo embora, cara. O calor, eu não aguentava mais esse calor. Agora vai começar a dar uma amenizada, se Deus, se Jack quiser, né? Aqui, esse som aqui, cara, é do Bob Marley e The Wailers aí, I Shot the Sheriff ao vivo, né? Uma versão gravada ao vivo aí num show no teatro em Londres. Rainbow Theatre, em Londres, em 1977, cara. Segura essa bomba aqui do Bob Marley e The Wailers. Só na Manaua. I didn't shoot no deputy. It was I who shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Bob Marley, The Wailers, aqui na brisa do reggae, hein? Que legal, cara, que maravilha, hein? Vamos direto com mais música, com mais reggae de qualidade, sem perda de tempo, 21 horas e 14 minutos. Você está ouvindo a Rádio Manaua e o programa Na Brisa do Reggae, aqui a voz da resistência, né, cara? A voz da resistência e o nosso programa aqui de toda quarta-feira, às 21 horas, ao vivo aqui, direto de Floripa. Este que vos fala aqui... Fica empolgado, né, cara? Fica empolgado porque é o dia mais tranquilo que tem pra mim aqui. A noite mais tranquila é a noite que tem o Na Brisa do Reggae, né, cara? Vamos ouvir então agora aqui esse som aqui, The Gladiators, né? A música é Soul Rebel. É uma música que foi remasterizada, né? Foi dando, deram uma melhorada, né, na qualidade dela, porque ela é muito antiga, né? Foi remasterizada... no ano de 1990. Vamos ouvir então Soul Rebel, The Gladiators, aqui na Brisa do Reggae. Na Brisa do Reggae, né, cara? tá aí, fechando o nosso primeiro bloco da nossa hora especial de hoje. Ouvimos aí, então, nesse primeiro bloco, abrimos com Alpha Blonde e com a música Brigadier Sabari, né? Já começamos com esse grande clássico aqui do Alpha Blonde. Depois ouvimos Bob Marley and The Wailers com I Shot the Sheriff ao vivo no Teatro do Arco-Íris, lá em Londres, no ano de 1977. E depois, agora, por último, fechando o primeiro bloco da nossa hora especial de hoje com a banda The Gladiators, com a música Soul Rebel. É, que legal, né, cara? Muito bom mesmo, muito bom esse nosso início aqui do Na Brisa do Reggae de hoje, cara. Muito bom. Vamos lá então, seguindo com o programa, né, cara? Sempre temos que continuar aqui fazendo a nossa hora especial de hoje. Aqui eu vou dando um toque para você que está acompanhando aí o programa. Você pode participar mandando mensagens para o meu WhatsApp 48 984138611. Peça sua música, reggae, claro, né? Que aí se der eu já rolo aqui nesse momento. É, temperatura aqui continua 23 graus aqui em Floripa nesse momento. 23 graus é a temperatura. E não esqueça do nosso financiamento coletivo. É, a Manal é um canal de mídia independente e precisa do seu apoio para continuar, para prosseguir na estrada e no caminho, né, de um mundo melhor, mais justo e igual para todos, né? Para todos mesmo, de verdade, né? Então você acessa lá manaua.com.br/doe. Né? Ou manaua.com.br mesmo, lá dentro você vai encontrar um link Apoie a Manaua, né? Apoie a Manaua, e lá você encontra diversas maneiras para você estar contribuindo, né? Para você contribuir com o financiamento coletivo da Rádio Manaua, a Voz da Resistência. Qualquer valor é bem-vindo, né? E você pode contribuir também com Pix, né? Muito fácil, né? Abra o seu aplicativo aí no celular. É, no qualquer banco aí tem hoje em dia, né, o aplicativo e também tem a opção Pix. Então acessa lá o seu banco e transfere um valor aí para a chave e-mail pixdamanaua@gmail.com. pixdamanaua@gmail.com, tudo junto, né, cara? Pixdamanaua, M-A-N-A-W-A, né? Manaua, então é pixdamanaua@gmail.com para você fazer a contribuição aí e apoiar o nosso canal, o nosso programa e toda a programação da Rádio Manaua, né? Que é super interessante, acompanha a rádio se você está ouvindo pela primeira vez aqui o programa, né? É, outra coisa que eu precisava falar, sim, o financiamento coletivo também é organizado e quem pode dar mais informações, né, até de outras formas de contribuir, é a nossa amiga Marilene Pullman, né? Marilene Pullman no número WhatsApp, adicione o WhatsApp dela aí, mande uma mensagem para ela e pergunte como é que você pode contribuir para o financiamento coletivo da Rádio Manaua. O número é 51 993 93 1747. Eu vou repetir. É o 51, DDD lá de Porto Alegre, 51 993 93 1747. É isso! Vamos seguindo com mais reggae de qualidade. Vamos ouvir agora a Musical Youth com a música Pass the Dutch, aqui na Brisa do Reggae. Music, I'm super full of love. Sounds to really make you rub and scrub. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Was the month of how does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say, how does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. I say, pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prom. It a go done. Give me the music, make me rock it. musician was there in swing. How does it feel when you got no food? How you could feel the chill as I seen and heard them sing. How does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It have a fun. Give me the music, make me jump and pump. It have a done. Give me the music, make me jump. Chip on the left hand side. Pass the dutch chip on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dum. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Oh. Pass the dutch chip on the left hand side. Pass the dutch chip on the left. And side it a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dum. On the left hand side. I say. On the left hand side. I say. On the left hand side. Beat it. On the left hand side. Fella. On the left hand side. Come say east, say west, on say the left north hand side. Pass the Dutch, aqui na brisa do reggae, que beleza, já vamos seguindo com mais música, vamos ouvir agora Big Mountain com Baby I Love Your Way, um grande clássico aqui do Big Mountain. Every day, yeah, yeah. Islands in the sun. I wish I could buy. Big Mountain, cara, ali. Que sonsaço dos caras, né? Com certeza esse aqui, ó. Um dos maiores clássicos da banda, Big Mountain, né, cara? Essa música aqui foi gravada pela banda no ano de 1993. 1993, o Big Mountain gravou esse som que estourou aí, ficou durante muito tempo como o primeiro aí nas paradas, né, do sucesso. Da Billboard, por exemplo, ele ficou em número 6 na Billboard dos sons mais ouvidos dos Estados Unidos, né? As 100 mais ouvidas, ela ficou em número 6 no ano de 1994 e número 2 no Reino Unido, né? Além de com Love's All Around, também essa música ficou em primeiro lugar lá na Europa, né? Durante muito tempo. Top 10 durante muito tempo, a banda Big Mountain, né, com essa música aí principalmente, ficou nas paradas aí de sucesso por toda a Europa e no mundo inteiro, não só na Europa, né, Ásia, Américas e tudo mais, né, cara, que não é programa de geografia, mas a gente fala um pouquinho dos países também, né, 21 horas e 32 minutos, vamos ouvir mais uma para fechar esse bloco aqui, o segundo bloco da nossa hora de hoje, vamos ouvir o Dia Live, com a música Se Curvar Jamais. Presta atenção na letra dessa música, que é muito boa, né, cara? Música, essa letra aqui, ó, é pedrada, hein? Reggae nacional, de Alive, Se Curvar Jamais, aqui na Brisa do Reggae. Confiar. E hoje sempre seu, mas ninguém vai me roubar. Do Já Live, vamos encerrando o segundo bloco da nossa hora especial de hoje, que foi que começou com Pass the Dutch com o musical Elf, depois Big Mountain com Baby I Love Your Way de 1994, grande sucesso do Big Mountain, e por último aí Já Live, Se Curvar Jamais. Você está curtindo o programa Na Brisa do Reggae aqui pelas ondas da Manau, a voz da resistência. Vamos com mais reggae de qualidade. Vamos ouvir a banda Raízes Rasta. O nome da música é Pico da Paz. É o Pico da Paz, né? Você conhece algum lugar aí, um lugar legal para ir e ficar tranquilo, né? Esse é o Pico da Paz, né? Vamos lá. Vamos curtir 21 horas e 38 minutos, abrindo o terceiro bloco da nossa hora especial de hoje. Perfeito, Raízes Rasta, Pico da Paz. Já vamos direto com mais música. Vamos ouvir agora Navio Negreiro, da banda Expressão Regueira, cara. Olha que letra, hein? Mais uma pedrada aqui na brisa hoje. Expressão Regueira com Navio Negreiro aqui, nosso terceiro bloco da nossa hora especial de hoje, a segunda música do terceiro bloco, né? Vamos ouvir mais uma agora com Monkey Jayam e a música Essência da Vida. Olha que beleza de mensagem, hein? Essência da Vida com Monkey Jayam aqui na Brisa do Reggae, 21 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo aqui na Rádio Manaus, direto de Floripa, onde cai uma chuvinha. tranquila nesse fim de noite aí, nesta quarta-feira, 29 de março de 2023. Vamos lá então, mais uma para fechar esse bloco. Pra comprar e pra vender, desmatamento pra reprodução do gado. E o ser humano vivendo na mesma imagem: consumir, trabalhar, enriquecer. Mas vale o dinheiro no bolso que uma vida. Tá tudo errado, tudo ao contrário. Monocultura gera alimento plastificado. Com tanta terra sem dono por aí, cercadas e abandonadas, metros quadrados de solo fértil, esperando a semente pra ser germinada. Se quiser ver, saia de frente da sua TV, pegando a estrada você vai compreender. Com tanto espaço aí parado, e o povo todo aglomerado. As nossas crianças precisam de uma nova forma de educação. Ensinar a verdade, a essência da vida. Acredite em si mesmo, pois se cada um fizer sua missão, viveremos pra sempre em plena harmonia. Eu só preciso de uma terra pra cuidar. Eu só preciso de uma vida pra viver. Eu só preciso de ar puro pra respirar. Eu só preciso de água limpa pra beber. Eu só preciso de uma horta orgânica, sem veneno, que é pra não adoecer. E se você parar pra observar, a natureza tudo vem lhe oferecer. A natureza tem tudo que você precisa para viver. A natureza tem tudo que você precisa para viver. A natureza tem tudo que você precisa para viver. A natureza tem tudo que você precisa. Com tanto fogo queimando por aí, índios desapropriados, povo ancestral e sábios da terra. Nos dias de hoje eles são catequizados. Se quiser ver, saia de frente da sua TV, pegando a estrada você vai compreender. Com tanto espaço aí parado, aglomerado. Segregar irmão pela cor da pele ou sua religião, com os ensinamentos da igreja falida. Chegou um novo tempo, devemos fazer parte dessa transformação. Entender que somos uma só família. Nós precisamos de uma terra pra cuidar. Nós precisamos de uma vida pra viver. Nós precisamos de ar puro pra respirar. Nós precisamos de água limpa pra beber. Nós precisamos de uma horta orgânica, sem veneno, que é pra não adoecer. E se você parar pra observar, a natureza tudo vem lhe oferecer. A natureza tem tudo que você precisa para viver. A natureza tem tudo que você precisa para viver. A natureza tem tudo que você precisa para viver. A natureza tem tudo que você precisa. isso aí, fechando então o terceiro bloco da nossa hora especial de hoje aqui no Na Brisa do Reggae, 21 horas e 51 minutos. Esse bloco nós ouvimos Pico da Paz com Raízes Rasta, depois Navio Negreiro com Expressão Regueira e agora por último aí Essência da Vida com Monkey Jayam. É isso aí, vamos direto com mais música, já estamos aí chegando praticamente no fim, na reta final do programa aí de hoje, como passa rápido, né, cara? Mas é assim, né? Uma horinha passa voando mesmo. Vamos ouvir agora Nat Roots com Nat Congo. Olha só a letra, né, dessa música, cara. Sempre falo isso, né? Parece repetição, mas é que o reggae tem essa característica, né? Ele é muito mais do que somente música. Nat Roots com Nat Congo. Vamos direto já com mais música. Vamos ouvir agora Cidade Negra com a música Perto de Deus. Closer, closer, put up your hands in the air for the Creator. Closer, closer, put up your hands in the air for the Creator. sua mão agora. Sair por aí e ver o mundo afora. Sonhar, chegar. Não quero dizer tudo o que eu sinto e o que eu vivi. A vida tá sendo boa agora. Cantar, chegar. Vida tá lá fora. Cantar, voar. Eu tive as chances que uma vida pode dar pra alguém. Cantei, assim senti que fui muito mais além. Chegar, ficar. Deus, olha aí que beleza, Cidade Negra, 22 horas, fechou, girou o relógio, 22 horas em ponto, mas nós vamos ouvir mais uma, né? Vamos rodar mais uma para fechar daí a nossa hora especial de hoje com ele, nada mais, nada menos que Gilberto Gil, cara. Ele esteve aqui em Floripa no aniversário e lotou aqui o centro de Florianópolis, foi para dar um tapa na cara desses vereadorzinhos de meia tigela aqui da cidade que não deram para ele o título de cidadão, né, da cidade de Florianópolis, impressionantemente. Depois deram o mesmo título pro velho da van. Acreditem se quiser, né, cara? Acreditem se quiser. Por isso que eu vou rodar agora aqui o nosso grande Gilberto Gil para fechar o nosso Na Brisa de hoje, né? Com a música Eleve-se Alto ao Céu. Lively Up Yourself, com Gilberto Gil aqui na brisa do reggae pra fechar, né, cara? Chave de ouro. Olha o reggae aí. O reggae tá lhe pegando pelas cadeiras, pela cintura. Menina, menina, menina. Você que eleve-se alto ao céu com seus pés no chão. Eleve-se alto ao céu, que o reggae é o dono do salão. Eleve-se alto ao céu e não diga. Cê faz assim, faz assim. Como nunca fez, enfim. Posso sim. Cê sobe assim, desce assim. Dança pra mim. Cê vem assim, vai assim. Gilberto Gil. Então, muito bom, muito bom. Fechamos aí com o grande Gilberto Gil, né, cara? Aí sim, hein? Agora tu veio, né? 22 horas e 5 minutos. Muito obrigado, agradeço a companhia de quem ficou, quem ouviu desde o começo, quem ouviu só um pouquinho. Quem não ouviu, agradeço também, né? Espero que você esteja comigo aqui na próxima quarta-feira, às 21 horas, para que a gente possa curtir de novo uma hora com o melhor do reggae nacional e internacional aqui pelas ondas da Rádio Manaus, a voz da resistência, cara. Isso aí. Espero que você tenha gostado. Nesse último bloco, nós ouvimos Nat Roots com Nat Congo, depois Cidade Negra, Perto de Deus. E para fechar com chave de ouro, então, Gilberto Gil, eleve-se ao alto, ao céu, ou melhor, eleve-se alto ao céu, Lively Up Yourself, com Gilberto Gil. Que maravilha, né, cara? Fechamos muito bem o programa. Até a próxima quarta-feira com mais uma edição do Na Brisa do Reggae, se já quiser, é claro. Muito obrigado, valeu, até mais.